As notas que eu quero, só enxergo o cifrão. Eu vou entrar em cena, enquadra, puxar o cão. Se as notas que eu quero, já intimo os pivetes. As quadradas entompetadas, só escuto os clique-clique. Raiz quadrada do crime, o cifrão eu sempre quis. Então faça a tua conta e veja o valor de X. Vou chegar na quebrada com respeito e moral. Meter um bang louco igual do Banco Central. Naldin já deu o toque, tá na função com o esparro. Paulista tá com as donas, vai ter frevo no barraco. Conexão da estrutural, até a Samambaia. Conspirou, vai provar o gosto amargo da bala. Muito prazer, sou da conexão 112 Samambaia, os caçadores de cifrão. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Liga nós que é só os loucos, eu tô fechado na bagaça. Pode pá, já tô chegando, aqui vai eu e dois comparsa. Tá tudo nos conforme, imprevisto não vai ter. Duas pontos e uma 12 dentro do golfe dublê. Atividade traz cifrão e por aqui tô sempre ativo. Já vou chegar chegando e reagiu, vai levar tiro. Não esquenta com os polícia que os irmão da cobertura. Giratória nós passou, aí sistema então segura. Cola 12 no gerente, tá do jeito que eu queria. Mano, esparro tá ligeiro, já enquadrou os dois vigia. Ah, e aí paulista, pega os malote aê. Que o Naldinho tá lá fora, já de fuga na XT. Deixa os vigia amarrado, pelos fundos eu tô saindo. 3 da tarde nós se tromba lá na frente do Flamengo. Deus é mais, eu tô ligado, não quero incentivar os moleque. Mas se o estado não faz nada, vem o crime e fortalece. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Corre esquematizado e a fuga foi perfeita. Os vigia tá amarrado na sala da esquerda. Na Samamba, pivetão, os bolidos vagabundo. É o escaguá de coco, vamos curtir todo mundo. Chama os mano, chama as dama, que o frevo é no barraco. Se os menor já tá patrão, joga dinheiro pro alto. Quer virar patrão, a firma patrocina. Uma loira do teu lado, roletando no E30. Traz a serva, assa carne, vamos curtir essa night. Até 6 da matina é escame, birina. Angústia traz atividade, atividade traz cifrão. Cifrão traz as gatas, que cola com os patrão. Na escola do crime, matemática se formou. Quem tá no corre sabe quantas notas tem valor. Porte ilegal junto com a conexão. Tu quer bancar de patrão, faz teu corre ladrão. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Tô no corre das numeras, pagando de patrão. Balão, times e tequila, os palos tá na mão. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo. Atividade traz cifrão. Faz os corre, vagabundo.